471 da Harpa Cristã, avançai fiéis. Abra sua Harpa Cristã no hino 471 e louvemos ao Senhor. Don't, don't, don't.